passei por provas, momentos difíceis, por noites chorando, madrugadas tristes, mas Deus estava lá, Deus estava lá. Já fui humilhado por não conseguir acertar o alvo, mas não desisti, porque Deus estava lá, Deus estava lá. Quando as minhas forças quase se esgotaram, tudo apontava que era meu fim. Deus falou comigo: se levanta, estou contigo e confia mais em mim. Pode até doer, mas em todo tempo Deus está comigo. Posso até chorar, mas serei consolado no seu ombro, amigo. Posso até sofrer, mas sofrer contigo Deus é bem melhor. Pois tenho certeza que por onde eu passar, tu não me deixa só. Oh, ele não te deixa só, nem por um segundo sequer. Quando as minhas forças quase se esgotaram, tudo apontava que era o meu fim. Deus falou comigo: se levanta, estou contigo e confia mais em mim. Mas em todo tempo Deus está comigo. Posso até chorar, mas serei consolado no seu ombro, amigo. Posso até sofrer, mas sofrer contigo Deus é bem melhor. Pois tenho certeza que por onde eu passar, tu não me deixa só, não me deixa só. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, não me deixa só. Naqueles momentos que todos vão embora, ele não me deixa só. Nas horas que o medo afirma que eu não sou forte, mas Deus falou: não te deixo só. Na minha sombra pode descansar, mas em todo tempo Deus está comigo. Posso até chorar, mas serei consolado no seu ombro, amigo. Posso até sofrer, mas sofrer contigo Deus é bem melhor. Pois tenho certeza que por onde eu passar, tu não me deixa só. Pois tenho certeza que por onde eu passar, tu não me deixa só. Só, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, não me deixa só. Naqueles momentos que todos vão embora, ele não me deixa só. Nas horas que o meu...